Aquilo roda lógica, desça com referências visuais, frequência livre. Não, gol, não, nada, entra. Total 99 no nono, mantém ponto esperadão no zero. Será 3 a 0. Uno 982, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 100 graus, 119. Bentley, pouso, pista 10, gol 1982. Charlie Sierra, Proa, destino direto, suba para nível 065. Charlie Thiago Sierra, informa o estimado de pouso. Mais 40 minutos. Guardião 07, confirma. Guardião 07, controle. Siga. Oceania 6250, sala de identificação, desça para nível de voo 050, na chegada mar. Uno 982, solo aos 45, ele vai pista pela direita, solo 1219. Sete, ele vai pela direita, solo 219, gol 1982. Total 9911, vento 100 graus, 109, que negar 1094, autorizado decolagem, piso 10. 13325, alterno 1251. 13325251, 3259. Da 3487, Guarulhos 360, pronto para corte. 3487, autorizado Guarulhos 360, perdão, 44, posto púbito, conforme rota. Decola da 10, primeira curva direita na Daeole Daeude. Controle 11935, transpondo 5131. Já está na escuta? Reporte para descida. Da Elvida, 19-35-35-3487. Confirma o transponder. 5135. 5131-3487, amplo de pegacionamento. 5131 ou 5135? 19-35, obrigado, bom dia. O voo 92 era Quilo Pátio 3. A senhora agora vai ingressar então na Juliette, vai contornar e vai ingressar na Pátio 3. Tá, gente, tinha acontecido a Juliette e Pátio 3, né? Bom, consegue Juliette e Pátio 3, voo 92. Claro, 310 na OMO, 599-11. Guardião 07, em qual posição? Reporte parque de situação. Do Quebec Sierra, desça em condições visuais, frequência livre. Controle, o Guardião 07, vamos fazer um sobrevoo aqui sobre a área do Parque de Pituaçu, depois regressa para o litoral. Está mantendo bastante pés agora. Gente, Guardião 07, chama para o regresso. Pituaçu regressando para o litoral, Guardião 07. Gente, Guardião 07 confirme, pouso em Salvador? Relativo, vai para um sobrevoo rápido em Estela Maris para o Flamengo e em seguida para o Salvador. Gente. Guardião 07. Oceano 6250, desça para 2001, ajuste 1014, autorizado em INS. Pushback, acionamento da 3487, posição 9. 3487-09, autorizado, chama táxi. Da 3487. Guardião 07, chame torre 1 no 18 decimal 6. Guardião 07, retorna. Guardião 07, autorizado o cruzamento da cabeceira 35, chame para o cruzamento da cabeceira no 028. Guardião. Papa Romeu, Charlie Sierra, chame Centro Recife em 1260. Oi, Guardião 07, continua autorizado a recusar o eixo da 1735? Continua, Guardião 07, afirma. Autorizado cruzamento do eixo 1735. Reporte para cruzamento no 1022. Gente, obrigado. oeste de Seattle. Confirme a radial a distância da localidade. 96, isso? 290 é radial e a distância? 7, autorizado Serra November Eco Yankee 045, a decolada 17, primeira curva direita no axé, restrito no meu pé, está fora da barra, liberação do controle. Controle 1 no 935, transponder 5136. Guardião 07, visual com tráfego, autorizado cruzamento eixo no 028, Guardião 07. Gente, vou permanecer aqui na posição e já regresso aí para pouso. Não vou cruzar o eixo. Ciente, deseja pouso pista 17, capítulo Pátio do Gré, direto? Afirmativa, após. Ciente. Tá bem? 04 na área, só confirmando. Destino é Serra November Eco Yankee. Afirmativa, profissionamento táxi, torre ano noite, meia dúzia. Ele é 6250, complete final LS, chame a torre 118, decimal 6. Galeão, qual autonomia? 4 horas. Está autorizado, parte 1 de Alfa, ponto espera da matéria, torre ano noite, meia dúzia, chame a torre 04. 26, chame a 3487. Último chamou a torre? Ocean 6250, continua a aproximação, reporta no externo, baixado e travado, cheque rádio, equipamento da transmissão está muito baixo. E agora, falando mais alto, está melhor agora mesmo? Melhorou um pouquinho. Ocean 6250, continua a aproximação, reporta no externo, baixado e travado. Oxa, 6250, continue a aproximação, guardando autorização para pouso, vento é 100 graus, 119. 1011, aguardando. Trolho, para cruzamento ao 17, prosseguindo para o pátio do Grael, Guardião. Guardião 07, visual com tráfego na final do 10. Pátio, visual. Gente, o Guardião 07 consegue prosseguir para o pátio do Gré sem interferir com o pouso do Zona Final? Eu prossigo a retaguarda do tráfego, assim que passar aqui meu través. Ciente, na retaguarda do tráfego, assim que passar o seu través, autorizado o pátio do Gré, vento 100 nós, reporta no solo controlado, Guardião. Ocean 6250, autorizado pouso pista no zero, o vento 100 graus, 10 nós. Vive pouso, Ocean 6250. M6250, informa o tráfego à sua direita, um helicóptero não interfere com o seu pouso. Mantenha-se nos corredores visuais e passe na rotatória. Sim, manterá radiais, reportará na rotatória 90 graus. Do Pátio do Gaia, reporta no solo controlado, vento 1 centena, 1 nós, o que negou no 0 no 4. Gente, guardião. Ocean 6250, solo ao 03, livre a pista pela direita, solo 1 das 1 no 9. Solo, bom dia, 0 graus, 1 nós, quem negar no 0 no 4, autorizado decolagem, pista no 0. Decolagem da 3, 4, 7. Guardião 07, solo 04. Boa tarde, boa Páscoa. Guardião 3487, decolada 05, controle 199, decimal 35. 1935, uma boa Páscoa pra todo mundo aí, viu? É o 3487. Páscoa, boa Páscoa. Obrigado. Mike Eco Kilo, direto farol de Itapuã, reporte através do Parque de Cipuaçu. Informe pessoas a bordo. Controle Salvador, é o TAM 3487, boa tarde, bom dia, aliás. TAM 3487, bom dia, contato radar, nível de voo 360, saída da Eoleda, voo Eleda. Voo Eleda, obrigado, subindo para 360, TAM 3487. Mike Eco Kilo, confirme pessoas a bordo. 6250. Que é Coquilo, desça para 500 pés, ajuste 10014. Fila. 2360, protocolo, pegou 1397. Pronto. Autorizado Congonhas, no nível 360, via rota Opus 10, bridge, após conforme a rota do plano de voo. Decolagem pistão no zero, após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida. Dael, Leda, e após Leda, voa direto bridge. Para interceptar, piso no meio. O controle 1935, aciona 5155, gol na 397. Utilizado 360, piso 10, bridge, e após rotação de voo, decola curva direita na Dael, Leda, após bridge, transponder 5155, gol na 397. O controle 1, 9, 10, 35, portão 03, chama pronto, gol na 397.